Ciência em Sintonia. Esta é uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem os apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Estamos de regresso para lhe contar mais sobre a investigação científica que se faz em Portugal. Neste programa, vamos passar da experimentação à simulação. Vamos pegar no smartphone e desligar as luzes lá de casa. Vestimos depois o casaco da Vital Jacket, uma spin-off da Academia Aveirense, e ainda vamos ter tempo para entrar num laboratório único no país. Fica no Porto e permite testar a rede elétrica nacional. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, local onde se ensina e produz conhecimento científico, abriu as portas à ciência. Abrir é uma forma de dizer, porque a ciência já lá está. O objetivo, neste caso, é convidar três estudantes de escolas universitárias para uma visita às instalações e levá-los a participar num conjunto de atividades destinadas ao trabalho experimental do conhecimento científico. A iniciativa chama-se da experimentação à simulação. Abrange as escolas São Pedro e Morgado de Mateus de Vila Real e também a Fernão de Magalhães de Chaves. Jorge Teixeira, professor em Chaves, a acompanhar o projeto desde o início, já nos vai contar tudo. Este projeto assenta essencialmente em três vetores. O primeiro, complementar os conhecimentos e as competências em ciências e tecnologia. O segundo, pôr os alunos em contacto com professores universitários e investigadores específicos de determinadas áreas. E o terceiro, fazer a divulgação da ciência e da tecnologia. E é fácil estimular os alunos para esta temática? Acho que sim, acho que é fácil. Se pegarmos nas coisas do dia-a-dia, nas atividades que eles estão habituados a utilizar nas aulas, se arranjarmos atividades que eles gostem, né, e que queiram desenvolver, como por exemplo atividades do tipo investigativo, onde eles, o que eles fazem é no fundo fazer uma metodologia científica, ou então atividades do tipo ilustrativo, onde fazem um reforço dos conhecimentos que já têm, utilizando, por exemplo, materiais do dia-a-dia ou então utilizando mesmo brinquedos, por exemplo. Estamos a falar com Jorge Teixeira, professor na Escola Fernão Magalhães, em Chaves, uma das três instituições de ensino secundário que integram o projeto. Isto já nasceu com o aparecimento de um clube em 2006. E, portanto, esse clube, portanto, já trabalhava essas três vertentes. Trabalhávamos, portanto, o complemento dos conhecimentos e competências através de atividades, quer com investigações, quer com atividades de ilustrativas. Também fazíamos divulgação, porque criamos aqui um ciclo de palestras onde já fizemos cerca de 20 palestras com vários investigadores portugueses, portanto, que têm bastante currículo, e também porque fazíamos um laboratório aberto onde divulgávamos essas mesmas atividades também. E o projeto nasceu a partir daí. Portanto, era um projeto que apareceu do Ciência Viva, chamado Escolher Ciência da Escola Universidade, e eu contactei um amigo meu, que é meu amigo, portanto, da Universidade, e começamos a falar sobre o assunto e tentamos pegar naquilo que nós tínhamos, também levar à Universidade, as coisas que nós já tínhamos, e as coisas que tem a Universidade também chegarem até nós. E depois, ao mesmo tempo, pegar em algumas escolas e mostrar a experiência que nós tínhamos. Portanto, e a partir daí criamos aqui este projeto, onde o dividimos em duas partes. Essas partes foi a divulgação de ciência e tecnologia e uma sobre desenvolvimento de competências dos alunos em áreas de ciência e tecnologia. Fizemos 12 atividades, esta escola é a única que vai fazer 12 atividades, de áreas tão variadas como, por exemplo, a relatividade. Vamos fazer uma experiência onde eles fazem uma experiência que foi feita há 100 anos atrás e uma pessoa ganhou o Prémio Nobel, portanto, que é a experiência de Becquerel, que tem a ver com a relatividade, tem a ver com radiografias, toda a gente já utilizou radiografias. Aproveitamos também para fazer uma experiência desse género, mas para verificar que, por exemplo, muitos dos materiais que nós temos no dia-a-dia são materiais radioativos, como, por exemplo, alimentos, ou, por exemplo, alguns sais, como o cloreto de potássio. Também fizemos uma atividade já este ano, que foi investigar qual é a eficiência de diferentes óculos à radiação ultravioleta. Quando compramos uns óculos de sol, não sabemos se eles são de boa qualidade ou de má qualidade. Fomos comprar óculos e os alunos trouxeram óculos às lojas dos chineses, dos ciganos, e verificamos que, por acaso, eram os das lojas dos ciganos que eram os melhores, não é? Portanto, fomos também, fizemos uma atividade que foi medir a temperatura do sol e a potência radiada, com uma coisa simples. Depois fizemos ainda outra, que tem a ver com a modelação. Portanto, é uma das coisas que os alunos não fazem muito nas aulas, não há assim muito tempo, porque é criar modelos matemáticos para eles explicarem a realidade. E fazemos isso agora quase todas as aulas. Outra que é através de simulações de fenómenos, através de simuladores, portanto, que fazemos também muitas vezes nas aulas. Fizemos uma outra atividade, que foi o efeito ondulatório do movimento de um conjunto de pêndulos, que desenvolvemos mesmo um trabalho de investigação. E levamos esse trabalho a um concurso, foi o, portanto, penso eu que foi o 21º Concurso Nacional de Ciência e Tecnologia. Portanto, penso que é isso. É isso. Ganhamos uma menção honrosa. Portanto, e aí podemos ver o tripé em que sustenta a ciência: teoria, experimentação e parte prática. Portanto, fizemos algo que é bastante completo. E as experiências não ficam por aqui. Armando Soares, professor de Física na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reforça a importância do laço aqui criado entre o secundário e a universidade. O facto de levarmos professores às escolas secundárias, trazermos também os alunos a visitar os nossos laboratórios e eles terem uma percepção melhor do que aquilo, o que é que faz um investigador, o que é que faz um cientista. Isso acho que lhes ajuda a fazer as escolhas que eles vão fazer para o futuro. E ajuda-os, portanto, talvez a não fugirem às ciências, a não fugirem à matemática, a não fugirem à física. Porque nestes trabalhos, eu pelo menos tinha tido contacto com alunos que inicialmente eles têm a ideia que eles têm, quero ir para uma área que ainda não sei muito bem, portanto quero ir para as biologias, não sei muito bem, andam ali assim um bocadinho e depois de verem algumas coisas eles ficam sempre, não sei depois qual é a escolha que eles fazem, mas ficam, noto que ficam, se calhar ainda vou pensar melhor aquilo que eu vou seguir. E também eu penso que é importante nessa parte da divulgação trazer, levar os professores à escola e mostrar aquilo que fazem, não é, para esses alunos. Nós também levamos a universidade às escolas e trazemos as escolas à universidade. Isso é importante e nesse aspecto a reitoria tem dado o apoio que é necessário a este tipo de atividades. É claro que depois depende sempre da vontade dos professores de se envolverem nestas atividades ou não, mas é muito importante porque até é curioso que eu trago alunos das escolas secundárias a visitar aqui os nossos laboratórios e eles ficam um bocado admirados porque eles não têm a ideia do que é que se faz e pensavam, mas também se faz isto. Não sabíamos que existia isso. Muitas vezes até cursos que existem, eu fico admirado como é que nas escolas secundárias que estão aqui vizinhas da universidade, eles não sabem, mas também existia aí, não sabia. Também fazem isso. E isso é muito importante também no sentido de promover a universidade e de dar informação aos alunos, porque um dos grandes problemas que eu encontro nos alunos relativamente às escolhas deles, que eles vão fazer, é a falta de informação. Eles não sabem aquilo que têm às portas da escola deles. A ciência tem um apelo de curiosidade junto dos mais novos. Contudo, no ensino, há a tendência dos jovens para fugirem às ciências exatas. Neste caso, as coisas não são exatamente iguais. Os alunos tendem a fugir um bocadinho às matemáticas e às físicas. No entanto, não existe engenharia, não existe técnica ou tecnologia sem estas áreas. É extremamente importante ter bons profissionais nestas áreas. Portanto, um país precisa forçosamente de ter bons engenheiros, de ter bons técnicos, portanto, e para isso não conseguem fazer isso sem terem matemática, sem terem as ciências fundamentais, sem terem física, sem terem químicas. Portanto, precisam se concentrar nestas áreas. E também talvez ajude um pouquinho os alunos a fugirem a estas áreas, porque os alunos, no fundo, são pragmáticos e eles fazem muito bem. Eles olham para o mercado de trabalho e dizem, ah, o que é que está a dar? Se calhar é medicina. Portanto, eu vou para a medicina. Mas agora também já está condenado. E agora os alunos também, há uns anos atrás, por acaso, chegavam e no contacto que eu tinha, eles pensavam um bocadinho nisso. Assim, agora começam a pensar um bocadinho, se calhar vou para aquilo que eu gosto, que eu tanto tenho emprego, vou para o desemprego. Portanto, pelo sim, pelo não, vou estudar matemática. Pelo menos estudo aquilo que gosto. O professor Jorge Teixeira conhece de perto a realidade do ensino secundário. Normalmente estes alunos são alunos que querem ir para algo que tem a ver com ciências. Portanto, está aqui o Ruben, que já tem mais ou menos as coisas decididas, onde quer ir para a física, a mesma área, a área dele. Ali a Ana também quer, ainda está assim indecisa, mas também depende um bocadinho das notas, não é? Mas vai ser sempre uma carreira científica, seja do que for. Mesmo que vá para a medicina, ela pode seguir uma carreira científica na mesma, pode fazer investigação. E desenvolver estes projetos a nível do secundário, disse-me que começaram no ano passado, é isso? Este projeto começamos ano passado. Nós, nesta escola, já desenvolvemos projetos desde 2006 e, portanto, com bastante resultados positivos, porque no clube não é só projetos deste género. Também preparámos os laboratórios abertos, que agora estão inseridos no projeto. Também concorríamos a vários concursos. Fizemos outros projetos, vamos às Olimpíadas e até já conseguimos bastantes resultados, duas medalhas de ouro nas Olimpíadas, uma de Física e outra de Química. Aqui a Ana também já fez as Olimpíadas ano passado e teve uma medalha de Química de bronze. Já no prémio, ganhamos um prémio nacional no projeto de Redação Ambiente. Já foram um aluno que pertencia ao clube, já foi a Aveiro às provas do Física e, portanto, ficou em primeiro lugar no Física 11 e no Física 12. Portanto, já é algo que está para trás, há trabalho feito, portanto, e no fundo este projeto não é só eles irem à universidade, mas também a universidade vir cá e nós irmos a outras escolas. Para melhor compreendermos o alcance desta iniciativa, Jorge Teixeira passa o microfone a dois alunos envolvidos no projeto, Ruben Pinto e Ana Pinheiro. São alunos na Escola Fernão Magalhães, em Chaves, onde decorre esta conversa. Os dois têm apenas 16 anos, mas parecem já ter algumas ideias bem definidas. A física, no fundo, é aquilo que explica como é que todo o universo, que é a nossa realidade, que funciona, e isso, como me fascino, queria aprender como funciona e eu próprio dar-me o contributo para avançar esse conhecimento. No fundo, queres saber os porquês de tudo? Sim, e mostrar também os porquês a quem quiser saber. O que é que achaste deste projeto? Acho que o que gostei mais foi que, como eu quero seguir essa área, em princípio não mudei ideias, mas pronto. O que me permitiu foi, como nas aulas os exemplos que nos dão, o ensino que nos dão é um bocado artificial, que é muito feito para a educação, este projeto no fundo ajudou-me a perceber, a ter melhor noção de como é que funciona mesmo a investigação científica e motivar-me mais para esse futuro que eu pretendo seguir. Ana confessa estar ainda um pouco indecisa, mas já pensa em investigação. Eu acho que é interessante sabermos como é que tudo o que nos rodeia funciona. E eu acho que a física e a química explicam isso mesmo, porque a química, por exemplo, está presente em tudo o que nós fazemos no dia-a-dia e acho interessante nós sabermos porque é que aquilo acontece e como é que aquilo acontece. Gostas de ciências exatas? Sim. E experimentais também. E este projeto, o facto de na escola terem esta possibilidade, nesta fase, de haver esta partilha de experiências, quer da escola para a universidade e da universidade para a escola, como é que encaras esta parceria? Eu acho que é muito importante, porque nós aqui estamos em contacto com aquilo que realmente se faz na investigação, principalmente através deste projeto. E eu tenho a certeza que muitos outros alunos que não realizam estas atividades não têm essa possibilidade. E depois, quando chegam à universidade, por exemplo, é uma realidade completamente diferente, enquanto que nós já temos esse avanço, digamos assim. em relação aos outros, e acho que é muito importante. Voltamos a Vila Real, onde Armando Soares, professor universitário, lembra que tudo isto é recíproco. O projeto tem também uma vertente que é no sentido também de entusiasmar os próprios professores do ensino secundário e envolvê-los, portanto, nessas atividades. É depois mostrar como é que nós fizemos as coisas, tentar levar algumas conferências nacionais, como é que fizemos as coisas, como é que envolvemos os alunos, no fundo, mostrar a nossa experiência que nós tivemos neste projeto para quem quiser fazer projetos semelhantes, que eu acho que é muito importante que haja uma rede de escolas associadas a universidades no sentido de criar parcerias e de, portanto, mostrar, de diminuir este fosso que há entre o ensino secundário e o ensino universitário. Estimular o estudo em áreas científicas e tecnológicas através de atividades científicas em ambiente não formal. Tem sido este o desafio do projeto da experimentação à simulação. Iniciativa da Ciência Viva, Agência para a Cultura Científica e Tecnológica, que acontece nas escolas secundárias de São Pedro e Morgado de Mateus de Vila Real e também na Fernão de Magalhães, em Chaves. Está a ouvir o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD. Deixamos a região de Trás-os-Montes e fazemos uma paragem na cidade da Guarda. Se tem um smartphone, preste bem atenção aos próximos minutos. Já saiu alguma vez de casa a pensar que deixou a luz do quarto acesa? Ou o ferro ligado à corrente? Há uma área em expansão que resolve estes problemas. Na cidade mais alta de Portugal, fomos conhecer o projeto KPNX Automática, que está a ser desenvolvido no Instituto Politécnico da Guarda. Este é um projeto focado na área da domótica. A primeira pergunta que lançamos ao professor Pedro Pinto, responsável pelo projeto, é: o que estamos a falar quando nos referimos à domótica? O conceito da domótica é a automatização, ou seja, eu estar em minha casa e... pode ser através de um dispositivo ou através de um equipamento específico, conhecer um conjunto de variáveis. Por exemplo, eu hoje, se colocar a minha máquina de lavar louça, a lavar a louça durante um determinado período, eu não sei que, ao final desse período, quanto é que ela gastou. Ou, por exemplo, se meter uma torradeira a trabalhar durante algum tempo, eu também não sei quanto é que ela me gastou, né? Nós chegamos ao final do mês e temos uma fatura geral e não sabemos em detalhe onde é que aquilo foi gasto, pronto. E a domótica, entre muitas outras coisas, permite-nos saber essas situações ao pormenor, pronto. E nós, além de podermos, por exemplo, conseguirmos, através de um único disjuntor, desligar um conjunto de luzes ou ter um conjunto de perfis, ou poder remotamente aceder à nossa casa, imagine, sei lá, vamos de férias e arrebentou uma torneira em nossa casa, né? E nós, neste momento, casas sem domótica, sem inteligência, digamos assim, nós não conseguimos saber, né? Ou é o vizinho que nos liga ou alguém que detectou aquilo. Mas nesse tipo de situações nós podemos logo receber um alarme a dizer que há um problema na nossa casa, porque o sensor detectou a umidade ou água ou qualquer coisa assim do género, e poder-nos informar estando nós em qualquer lugar. Pronto. Então é nós termos casas inteligentes. Domótica é termos casas inteligentes. Pedro Pinto é professor de informática no Instituto Politécnico da Guarda e também responsável pelo projeto KPNX Automática. O nome do projeto não foi escolhido por acaso. A rede da domótica é controlada através do KPNX, o chamado protocolo específico, especialmente vocacionado para as casas e edifícios inteligentes. De forma mais simples, tal como existe o IP para a internet, existe o KPNX para a domótica. Com um grande interesse a explorar esta área, Pedro Pinto meteu mãos à obra. O KPNX Automática surgiu no âmbito do meu mestrado. Ou seja, havia já um projeto na área da domótica que nós temos implementado cá na Escola de Tecnologia, e a ideia era controlar a instalação através de um dispositivo móvel. Pronto, então foi concebida uma plataforma, digamos assim, ou seja, uma parte para um dispositivo móvel, em concreto para a plataforma Android, e a partir de qualquer lugar nós conseguimos controlar tudo o que está nessa sala, desde a luz, desde os torres, desde a própria intensidade da luz, saber a temperatura, uma série de fatores dessa sala. Com apenas um smartphone na palma da mão, é possível fazer várias tarefas em casa de uma forma mais cómoda Pedro Pinto dá exemplos que demonstram a importância de uma ferramenta como esta. Nós conseguimos controlar a luz, conseguimos controlar os torres, conseguimos saber a informação de um conjunto de sensores, de temperatura, de umidade, pronto, e depois, dependendo do conjunto de equipamentos que temos dentro dessa sala, podemos aceder a esses equipamentos e obter essas informações ou até enviar instruções para dentro da própria casa, por exemplo. Imagina, isto acontece-me várias vezes. Nós saímos de casa, eu mais a minha esposa, e das primeiras perguntas que ela faz é: será que deixei o ferro ligado? E o que é que a gente fica sempre naquela? Será que está? Será que não está? E acaba sempre por voltar atrás. Pronto, isto é coisas que às vezes vão acontecendo. Com este sistema eu poderia simplesmente abrir o meu dispositivo móvel e verificar se a tomada ou o local onde está ligado o ferro está com atividade ou não. Pronto, simplesmente desativar a tomada. Este sistema está a ser testado na Universidade e também na casa de Pedro Pinto. O investigador e professor do Instituto Politécnico da Guarda não tem dúvidas de que o KPNX automática pode trazer mais valias para a própria instituição de ensino. Normalmente, nós, quando chegamos a uma sala, um professor chega a uma sala, o que é que faz? Liga as luzes ou abre os torres, mas normalmente liga sempre as luzes, haja ou não haja luz. E com isso nós podemos dizer, podemos aqui poupar e reduzir a fatura com alguns ajustes que vamos fazendo em termos de uso daquilo que temos ali ao dispor. Apesar de existirem muitas soluções no mercado, comercializar esta ferramenta é também uma das metas de Pedro Pinto. Mas antes de dar esse passo, é necessário aperfeiçoar pormenores para conseguir marcar a diferença. A questão da domótica agora está muito na moda. Em primeiro era nos Estados Unidos, agora está fortemente a ser implementada também na Europa. E então nós temos acompanhado e temos assistido a projetos que fazem um pouco daquilo que a gente já conseguiu fazer, pronto, na altura, e que não avançamos. Então nós neste momento estamos a analisar e a arranjar elementos diferenciadores, pronto, para que essa solução, além daquilo que nós já tínhamos, tenha também outras funcionalidades que ainda não foram implementadas. Pronto, agora é só uma questão de tempo para poder investigar, para poder implementar, porque a solução conforme nós temos está a funcionar a 100%. Mas pronto, faltam algumas funcionalidades que seriam importantes. Esta questão, mais esta questão da monitorização e da questão dos relatórios. Ok, eu quero saber neste determinado período quanto é que gastei, aonde, de que forma. Pronto, é nesse sentido. Vou ter ali porque para o utilizador tradicional não pode ser nada assim muito complexo. Tem que ser se calhar um relatório simples em que eu digo, ok, podemos ajustar aqui ou acolá e assim melhorar e ao final do mês termos uma fatura mais leve. A domótica é uma área em crescimento. No Instituto Politécnico da Guarda, começa também a ganhar espaço próprio. Nós aqui no Instituto, pronto, a domótica é encarada como uma área de investigação, né? E com o objetivo de fazer alguma coisa nesta área e sermos diferentes, né? Porque hoje em dia é esse o fator de sucesso de uma instituição, é ter aquilo que os outros têm, mas também ser diferente em alguns pontos. E essa é uma área que nós temos apostado e, inclusive, o professor Fernando Melo até já ganhou alguns prémios nessa área. Pronto, isso é muito importante para a própria instituição. Mas também é uma forma de... Nós temos uma área que estamos a preparar os alunos para aquilo que será, quando eles saírem, provavelmente será uma área de interesse e onde haverá, se calhar, carência de pessoas que dominem essa área, porque é preciso saber programar os dispositivos, é preciso conhecer os dispositivos, é preciso saber integrar especialmente, esse é um ponto muito importante, porque às vezes há soluções, mas que não integram com nada, são isoladas e isso vale o que vale, né? Pronto, funcionam ali, mas depois a gente quer ter mais um ou outro serviço e não consegue. Então eu penso que isso é uma mais-valia no Instituto Politécnico da Guarda, porque nós, porque temos inclusive disciplinas onde abordamos a questão da domótica, onde ensinamos a trabalhar com a domótica, mas também fazemos investigação da área da domótica para que os nossos alunos estejam preparados para o dia da manhã e essa seja mais uma área onde eles podem trabalhar. Para além de fazer a gestão de equipamentos elétricos, o sistema também está preparado para avisar quando se deixa uma torneira aberta, por exemplo. Luxo para uns, forma de poupar para outros. Mas uma coisa é certa, usufruir da domótica tem custos. Quando se fala em domótica, isso tem um preço, né? Ter uma casa com domótica não é uma coisa que sai mais barata, né? O investimento inicial é mais caro. Mas também é verdade que depois, ao longo do tempo, nós vamos conseguindo abater esse investimento com estes ajustes. E isso leva-nos também a uma série depois de fatores, né? A questão da comodidade dentro da própria casa, de conhecermos como é que nós temos as nossas coisas a funcionar em casa, da integração de serviços, nós podemos integrar uma série de serviços, imagino, sei lá, a questão da domótica permite-me, por exemplo, alguém tocar na minha campainha e eu ver no meu telemóvel quem é a pessoa que está a tocar, né? Não tenho que me levantar e ir a um equipamento ver quem está a tocar. Pronto, há uma série de funcionalidades que podem ser implementadas sobre a domótica. E depois, como a domótica consegue comunicar também com o mundo IP, né? Onde nós temos tudo o que é dispositivos ligados, é uma questão de ideias e de saber pôr isto em prática, juntar isto tudo e pôr isto em prática. É um pouco por aí. A ideia de Pedro Pinto está pronta a sair da teoria para ser colocada em prática, em prol de uma melhor qualidade de vida e até de uma redução dos zeros na fatura ao final do mês. Está a ser desenvolvido um projeto para minimizar os problemas associados a intoxicações por consumo de cogumelos silvestres. O trabalho está a decorrer em Oliveira do Hospital pela Plataforma de Desenvolvimento da Região Interior Centro, a BLC3, e por uma microempresa, a iFung Health. O investimento é de 452 mil euros. A investigação na área da toxicologia de fungos, apoiada por fundos europeus, foi aprovada pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, integrada no Instituto Politécnico de Coimbra. O projeto resulta de um conhecimento científico que tem vindo a ser desenvolvido pela iFung Health na temática da toxicidade de cogumelos e é também o primeiro fruto da unidade de investigação de bioinformática criada em Oliveira do Hospital. Esta é mais uma emissão de Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Agora, sugerimos que vista o Vital Jacket. Não é um casaco qualquer. É, antes de mais, um projeto que cresceu na Universidade de Aveiro. Já imaginou fazer um eletrocardiograma enquanto faz jogging ou quando está no ginásio? Há uma t-shirt no mercado que proporciona esse diagnóstico. Chama-se Vital Jacket, t-shirt inteligente de monitorização de sinais vitais para desporto. Foi criada pela BioDevices, spin-off da Universidade de Aveiro, ou seja, uma empresa que nasceu de um grupo de pesquisa universitário ligado à alta tecnologia. Luís Meireles explica esta ideia. O funcionamento é trivial e muito simples. Portanto, nós temos uma t-shirt como esta, depois desenvolvemos um sistema de molas que está em processo de patente, e o que fazemos é que usamos três elétrodos convencionais de cardiologia que colamos no corpo, depois ligamos a t-shirt aos elétrodos, qualquer coisa deste género, muito simples. O que nós, assim, nós utilizamos elétrodos de cardiologia convencionais. Portanto, estes elétrodos de cardiologia estão à venda, todos os cardiologistas os conhecem, portanto, compram-se inclusive na farmácia, em algumas farmácias. O que nós fizemos foi uma ligação diferente do elétrodo à camisola. Isso normalmente é feito com molas, tipo molas da roupa, portanto, são coisas bastante grossas e desconfortáveis. E nós desenvolvemos, e temos em processo patente, um sistema que nós chamamos flat cable connection, portanto, que é um cabo flat, que faz com que não haja volume aqui e que a ligação seja perfeita. Portanto, evitamos ruído, evitamos problemas de movimento e viramos desconforto para o utilizador. No bolso da t-shirt há uma mini caixa que tem o cartão de memória, onde são guardados todos os dados recolhidos. Nós temos depois um registro de longas horas de eletrocardiograma, temos registros até 7 dias consecutivos de eletrocardiograma, já o fizemos, e ao mesmo tempo ele pode enviar dados via Bluetooth, portanto permite ligar a um computador ou um PDA e enviar dados em tempo real. Portanto, temos já casos de telemedicina com a utilização do Vital Jacket. Nós tivemos de desenvolver um software, que também foi certificado, que permite fazer a análise toda do eletrocardiograma, detectar arritmias e fazer toda a marcação por parte dos médicos daquilo que é uma análise convencional de eletrocardiograma. Outra vantagem é nós, efetivamente, podemos ter visualização online dos resultados. Há duas versões, a desportiva e a médica, que começa a ser agora divulgada depois dos testes e da certificação como produto médico. Este é um projeto de 600 mil euros, montado

detectar soluções avançadas para que estas novas fontes ou recursos, assim dizemos, os veículos elétricos, por exemplo, serão cargas, não é? Sejam capazes de ser integradas na rede sem haver problemas técnicos, porque, como disse, originalmente a rede elétrica foi desenhada para ter, digamos, todo um percurso desde a geração até ao consumo. A rede final, a parte final da rede, a rede de distribuição de baixa tensão, era uma rede que era predominantemente passiva, portanto só existiam cargas. E neste momento começam a aparecer estas fontes, estas cargas especiais como os veículos elétricos, e portanto o nosso trabalho aqui tem sido muito de compreender que tipo de impacto é que estas soluções têm nessa operação e ao mesmo tempo desenvolver soluções que permitam que elas estejam integradas de forma segura e sem pôr em causa a qualidade de serviço. Os testes feitos no laboratório de microredes e veículos elétricos são realizados num ambiente muito próximo da realidade, como explica o engenheiro Luís Seca. Se tiver em consideração que as cargas são reais, que os painéis são reais, que a turbina é real, que o veículo é real, nós estamos basicamente a criar o que nós chamamos um test bed. Portanto, no fundo, o laboratório é capaz de replicar aquilo que será uma condição real, mas obviamente dentro de um ambiente controlado e, acima de tudo, onde nós podemos atuar sobre estes recursos sem ter qualquer impacto naquilo que poderiam ser consumidores reais, porque, se pensarmos bem, nós conseguimos aqui, por exemplo, fazer variações de carga que podem ocorrer ao longo do dia numa casa, mas para testar este tipo de soluções num ambiente real nós não podíamos estar a cortar a carga das pessoas só para fazer testes, não é? Portanto, basicamente isto vai clonar aquilo que possa ser o comportamento de uma casa ou de um edifício, de maneira a que nós tenhamos liberdade para ensaiar e para desenvolver novas soluções. A infraestrutura laboratorial permite pela primeira vez em Portugal testar hardware e software de controlo das redes elétricas. Luís Seca apresenta outros detalhes. Existem muitas infraestruturas laboratoriais que testam alguns destes equipamentos. A questão que se levanta aqui quando se fala da gestão das redes elétricas inteligentes é a questão da gestão integrada de todos estes equipamentos e de todas aquelas e de todos aqueles algoritmos de controlo que os operadores das redes de distribuição terão que ter para as conseguirem controlar. Portanto, nós, além da parte dos sistemas comerciais, desenvolvemos nós próprios protótipos de inversores, que são os dispositivos que fazem a ligação à rede, por exemplo, entre os painéis solares, portanto, que fazem a ligação entre os painéis solares e a rede elétrica, ou a turbina eólica, ou o próprio veículo elétrico. Portanto, nós desenvolvemos protótipos desses inversores que são capazes de se adaptar àquilo que são as condições de rede. Ao mesmo tempo, trabalhamos também, temos aqui digamos, um quadro de comando que nos permite não só visualizar o que é que está a acontecer do ponto de vista elétrico, portanto, o que é que acontece às tensões, se há algum tipo de sobrecarga, se não há, mas também nos permite implementar funcionalidades que depois poderão ser integradas num sistema real naquilo que são os componentes do operador de rede. As portas do laboratório de microredes e veículos elétricos estão abertas à indústria do setor energético, mas não só. É a garantia do adjunto de coordenação da Unidade de Sistemas de Energia do Inesctec. Isto tem dois tipos de abordagem, portanto, da parte da indústria. Há, obviamente, aqueles parceiros industriais que fizeram parte, digamos, do desenvolvimento do laboratório, que são, portanto, grandes empresas em Portugal, a EDP Distribuição, a EFASEC, a REN, a IANES, a Lógica, portanto, empresas que fazem desenvolvimento de produtos ou que beneficiam dos mesmos na sua operação e que estão, obviamente, muito próximas de nós e, portanto, nós temos vários projetos com eles onde vamos testando algumas soluções que os servem. Soluções de software para uns, eventualmente, por exemplo, o caso das turbinas eólicas, temos cá um fabricante que é o Omniflow, que criou uma turbina eólica para ambiente urbano e que está neste momento, por exemplo, a fazer testes em relação ao novo protótipo e que, claro, noutra circunstância, num outro edifício, não conseguiria ter a mesma avaliação do desempenho do seu protótipo, porque nós aqui, além de conseguirmos medir todas as grandezas que são necessárias para que se compreenda exatamente como é que ele está a funcionar bem, se de facto o rendimento é melhor que aquilo que tinha sido inicialmente desenhada ou não. Também nos permite criar as tais situações limite, portanto, de consumo ou de falta dele, não é? Portanto, uma carga muito elevada ou uma carga muito baixa, para percebermos como é que estes dispositivos se comportam nessas situações, coisa que é muito difícil de testar, mesmo que ele seja colocado, digamos, num edifício real, não é? Porque nem sempre nós conseguimos ter dias com vento, nem sempre conseguimos ter dias nublados em que o sol vai e vem, nem sempre conseguimos ter dias com muito ar-condicionado ou com muito aquecimento para termos a variação da carga. Portanto, o que nós aqui conseguimos é realmente criar essas situações e, portanto, os fabricantes têm muito interesse em vir aqui testar soluções que têm desenvolvido nos seus departamentos de ID, ou por outro lado, que é outra coisa que também acontece com muita frequência, virem-nos cá a ter, ou virem cá a ter com uma ideia concreta em relação a um determinado produto e nós podemos, digamos que, apoiar o seu desenvolvimento. Este é também mais um passo rumo a um Portugal mais verde, mais limpo, onde reduzir as emissões de CO2 é a meta a alcançar. Luís Seca explica como o laboratório pode ajudar na gestão eficiente desta energia verde. Basta pensar que o que aqui está em causa é que já todos percebemos que o futuro energético passa pela utilização intensiva destes recursos de fonte de primária renovável. O problema que se põe, e o que se tem estado a assistir já noutros países, nomeadamente na Alemanha ou em Itália, é que a colocação destes dispositivos de forma massiva em redes que não estavam preparadas para receber, de repente, produção nesta zona, ou os próprios equipamentos que, digamos, a sua principal função é integrarem na rede elétrica tudo aquilo que conseguem produzir, quer dizer, os inversores comerciais solares ou eólicos, basicamente o que fazem é pegam na potência toda que está disponível na fonte primária e tentam injetá-la na rede. O que aqui se está a fazer é criar condições, criar softwares, criar hardware que seja capaz de maximizar esta integração sem, contudo, pôr em causa a qualidade do abastecimento. Basta que lhe dê um exemplo. Se numa determinada zona de rede de baixa tensão forem instaladas muitas unidades solar fotovoltaica, ou que cada pessoa pode fazer, não é, na sua habitação, se não existir qualquer tipo de controlo, na hora em que a produção solar é máxima, portanto em torno do meio-dia, e que as cargas domésticas são relativamente baixas, podem e acontecem, já se têm verificado, fenómenos em que a tensão de rede sobe a tal ponto que as próprias proteções desses dispositivos os colocam fora de serviço. Isto acarreta um problema para as pessoas que fizeram a aquisição, porque na perspectiva, digamos, feed-in, em que eles são remunerados pela energia que vendem à rede, se não estão a vender porque o aparelho saiu de serviço, estão a dilatar aquele que é o seu payback, portanto a sua expectativa de recuperar o seu investimento. E também, por outro lado, do ponto de vista daquilo que é a operação de rede, começa a haver realmente um número muito significativo de unidades de geração distribuídas que eles não controlam. Façamos agora uma visita guiada. Estamos na rádio, temos de meter a imaginação a funcionar. As palavras de Luís Seca servem de estímulo para recriar essa realidade que não podemos ver exatamente por estarmos na rádio. O que é que se vê num laboratório de micro-redes e veículos elétricos? Quando se entra no laboratório, o que se encontra são um conjunto de equipamentos, quer dizer, por exemplo, os painéis solares estão no topo do edifício, tem, digamos, que a turbina eólica também, tem um simulador de turbina eólica para nós podermos fazer ensaios quando não temos vento. Temos um quadro de comando da instalação com um sistema secada, como os que se utilizam nos centros de comando das redes, para, no fundo, monitorizar e atuar sobre tudo aquilo que são os recursos que temos aqui. E depois temos um conjunto de bancadas de trabalho onde estão protótipos, os tais protótipos que há pouco falava, desses novos inversores capazes de se adaptar às condições da rede elétrica. Temos os dois veículos elétricos. Temos uma sala com baterias cá fora que nos permite operar em modo rede isolada, portanto admitirmos aquela situação em que por alguma razão há uma falha no abastecimento na rede a montante e nós queremos testar se os recursos que existem na rede de baixa tensão são capazes de satisfazer a carga e para isso naturalmente tem que haver algum armazenamento. Portanto, eu diria que é um espaço onde de forma concentrada, nós temos um conjunto de recursos e de instrumentação de medida que nos permite, pronto, efetuar o nosso trabalho e testar todas estas realidades. Quanto aos veículos elétricos, a presença em área de teste, esclarece o investigador, tem a ver com o impacto que o carregamento das baterias pode provocar na rede de abastecimento. Nós desenvolvemos um carregador nosso para veículos elétricos, portanto temos um conjunto de baterias que simula exatamente o que temos no veículo que está ao lado, e é sobre essas baterias que fazemos o desenvolvimento do nosso protótipo. Na parte dos veículos elétricos que nós temos, ou no que diz respeito aos veículos elétricos que nós temos, a razão pela qual eles aqui se encontram é para que se possa perceber qual é que é o seu impacto quando são ligados à rede, porque naturalmente que isso é um dos problemas que existe, portanto já é o inverso daquilo que estávamos a falar há um bocado das unidades de microgeração. Estamos a falar de uma carga que pode consumir nos instantes iniciais, e esses iniciais podem ser de algumas horas, mas não sempre até ao fim, mas no início garantidamente que é uma potência muito apreciável e que poderá ser mais de metade daquilo que é uma instalação, digamos, típica, com 6.9 kVA. Portanto, estamos a falar de uma carga muito elevada e onde é preciso perceber, digamos, o que é que será o seu impacto quando eles são ligados, mas de que maneira é que isso acontece. Então nós vamos observar de que forma é que o carro absorve a potência, quanto tempo é que leva a carregar, se na fase final é igual à inicial. Portanto, há todo um conjunto de estudos sobre aquilo que é um produto comercial. Além disso, há também um trabalho que tem a ver com a parte comportamental. Portanto, os veículos servem também para se perceber como é que pessoas diferentes, na sua utilização, digamos, no dia-a-dia, afetam a autonomia do veículo, que é uma das grandes preocupações, e, portanto, de que maneira é que o carregamento desses veículos será feito. Porque, naturalmente, se nós estamos a falar de pessoas com um uso mais intensivo, provavelmente terão necessidade de carregar o carro mais vezes, pessoas que utilizem menos ou que sejam capazes de ter uma condução menos agressiva terão que o carregar menos vezes. E nós, quando fazemos aquilo que são os algoritmos de controlo da rede elétrica, que inclui o controlo do carregamento do veículo elétrico, temos que ser capazes de considerar todos estes tipos de utilizadores. Luís Seca fala da aposta futura da unidade de investigação, que será exatamente a gestão inteligente do consumo energético. Por um lado, estamos a trabalhar arduamente em criar condições e desenvolver soluções para que isto tudo possa funcionar sem pôr em causa aquilo que é a segurança do abastecimento. Por outro lado, quando estamos a falar de futuro do ponto de vista da eficiência energética, é outra das áreas em que nós estamos a trabalhar que já tem a ver com aquilo que possa ser um conjunto de medidas e até de equipamentos, mas nomeadamente de medidas e de algum software de interface com o consumidor, do ponto de vista da eficiência energética, portanto, propriamente dita, da instalação. E aí, claramente, é algo que é uma área onde nós temos que trabalhar muito, nomeadamente Portugal não tem, digamos, ainda uma cultura de eficiência energética instalada. Há sempre situações, e nós vemos todos os dias, de pessoas que desperdiçam de uma forma quase incompreensível a energia. Que estes equipamentos que se desenvolvem e estes interfaces e estes softwares, o que pretendem é mostrar às pessoas, numa linguagem que elas compreendam, que, de facto, o que faz sentido é um uso racional da energia e não continuar a encará-la como algo que está ali disponível e, portanto, que nós utilizamos sem qualquer tipo de preocupação. Claro que isso já está a acontecer de uma forma natural, não é? Dada a conjuntura do país e o custo que a eletricidade está a ter neste momento, já há pessoas que, de facto, começam a ter algum cuidado. E nós temos alguns exemplos de alguns projetos onde temos trabalhado, onde o simples facto das pessoas conhecerem os seus consumos e de os traduzirem para a moeda levam a reduções na casa dos 10, 15, 20%. Portanto, só pelo simples facto de saberem o que estão a gastar, sem qualquer investimento em equipamento. Portanto, nós também temos aí um trabalho muito importante que passa por mostrar às pessoas de que maneira é que elas podem ser eficientes, mas também dotá-las de equipamentos e de interfaces adequados para que elas estejam disponíveis a participar nesta gestão de rede. No laboratório de micro-redes e veículos elétricos do Inesctec do Porto, encontram-se soluções para a utilização segura e mais eficiente da eletricidade em Portugal. E já não há tempo para mais. Ficamos por aqui. Temos de ficar por aqui. Marcamos encontro brevemente para voltarmos a falar da ciência em português. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem o apoio Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt com críticas e sugestões. E em qualquer momento pode ouvir também esta e outras emissões do programa Ciência em Sintonia na página de rádio do site www.pgm.pt, www.pgm ou pgm.pt.